A melhor dupla do underground. Eu sou mais um homem sensível, filho de mãe solteira com passado difícil. Meu pai já me estranhou quando eu coloquei um brinco. Já fazem alguns anos que não nos falamos. Minha mãe hoje em dia vê que não é impossível. Reconhece que meu esforço não foi um desperdício. Entende que seu filho é um cara criativo. Mas eu sei o que eu sou, não tava nos seus planos. Depois do show eu borrei o meu rímel. Fico feliz em ver que hoje não sou invisível. Eu paro pra lembrar como era lá no início e reconheço tudo que estamos conquistando. Fundação 4-1 é meu maior vício. O meu mano já me resgatou de um abismo. E hoje eu sei que eu tenho alguém que vai estar comigo. O drama continua e eu não me sinto tão sozinho. Muito obrigado por me oferecer um ombro. Muito obrigado por acreditar em mim. E me desculpa meus momentos loucos. É que eu perco muito tempo pensando no fim. Muito obrigado por me oferecer um ombro. Muito obrigado por acreditar em mim. E me desculpa meus momentos loucos. É que eu perco muito tempo pensando no fim.